gordo. Vamos estremecer. Agora. Vai começar o Pompinho! Parceiro Paulinho dos Garoto Red. E aí, como é que é, moleque? Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Olha o gordinho Dinho chegando e detonando, detonando, detonando, detonando. Bora, Boninho, vai botando na pressão, vai botando na pressão, vai botando na pressão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, já! Tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar a de pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar a de ladrão. A mulherada dá valor, dá valor, já! Se isso é muito firme, ó. Dançando o camarote, tá dançando o camarote, tá dançando. Olha o batidão de dedinho na pressão. Aniversário do meu parceiro Nenê dos Caixa Baixa. E aí, bicha, parabéns, garoto! Bota pra tremer, bota pra tremer, bota pra tremer. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. E treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme. História. Uma das batidas que consagraram o Gordo Dinho e o meu parceiro Ricardão Lobo Mal já falou. Só me lembro Ilha Bela, vai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Do you wanna keep face, face? Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma mais um! Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o Gigante Croco primeiro. Yeah. Tu já sabe qual é. Vamos lá pro Croco. Que o quê? Que tá tudo bom. Agora vai. Bigode infinito, cabelinho na regra. Olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Nosso parceiro Thiaguinho dos Garoto Red. Ele é Dona Sabrina. Meu parceiro Dieguinho também tá na área. Fala Alberto Martins. Um abraço pra você, meu mito. É o mito do animal. Vem logo, vem logo. que tá na área também, meu parceiro Pato da família Maguari. Diretamente de Ananindeua pra curtir o som que lhe dá valor. E aí, Pato? Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar. E o Drolli do Barreiro já falou. Hoje eu vou pro rolê. E aí, Drolli? Hoje eu vou beber. E nossos fugitivos. Hoje eu não quero. Bora, meu parceiro Robert. E meu parceiro Leonan. Tá na retaguarda. O Jonas também tá na área. E nossos fugitivos. Juntinho com o empresário Ícaro Carneiro. Bora, Ícaro. Cara de comando da boutique multimarcas e a marca Tigbi. Bota logo no telão aí, neném. Pra cima! Bora, Mizinho, você também. E Mizinho da Tigbi. Tá na área. Crocodilo. E aí, meu parceiro Stacy? Meu parceiro Bichimu. Já tá na área. Parceiro Dark. O Gato Guerreiro também, a nossa XP. Já frente, Guanimão. Assado, churrasco do Sassá. Ele é sua esposa. E aí, playboy do Rally Shake. Bota o churrasco do Sassá no telão aí, nenê. É o melhor do Guamá. Esse aí, a gente recomenda. E assina embaixo. Preparado pela Dona Maria. A nossa mãezona. Tá no telão o churrasco do Sassá aí, ó. E deixa na batida, de dedinho na batida. Vambora de dedinho, vai botando na pressão. E a galera vai dançando. O meu parceiro Bagal também tá na área. E é só a primeira, então vambora, Bagal, segura! Hoje eu vou parar no corpo, vai ser bagulho doido. Senta, puxa, filho, do jeitinho que ele senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, Crocodilo. Pra cima! Pra cima! Oh! A galera tá muito afim. Olha o batidão, tá rolando. E a galera joga a mãozinha pra cima. Dá de soquinho pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Vai, vai, vai explodir, vai! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é Crocô? Quem é Crocô? Vai pro Crocô! E aí, Patrick Candelada? Ele já falou. Eu perdi faculdade, perdi mulher, mas eu sou croco e eu vou só no croco. Bora, Diego GDS. E aí, moleque? Olha quem tá na área também aqui. Nossa amiga ali embaixo, minha amiga Carol. E aí, Carol? É o Pato, moleque. Bora, bora, bora, bora, dinho na pressão. Vai pra cá, vai pra lá, vai. O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E assistência do Fel no telão. A melhor assistência atrás do Shopping Pátio Belém tá no telão. Segura aí, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, malzinho. Bora, malzinho, você e o poro dos danadinhos. E aí? A referência já tá no ar. Meu animal. O bagulho tá indo, o bagulho tá indo. Joga a música pra cima. Só que tá solteiro, joga a música pra cima. Cadê o grito das solteiras? Aí, aí. Quem é do Paixão, joga a mãozinha pra cima. E quem é do Leão aí, dá um grito. Toma, toma, eu quero ouvir, vai. Nosso amigo Fabrício do Táxi. Ele é sua esposa, dona Wendy. Ele já tá no som que ele dá valor. Meu amigo Sujo, você é a sua primeira dama. Ele, nosso amigo Rodrigo, lá de Castanhal. Um abraço, Rodrigo. Sinta-se à vontade. Meu amigo Wellington da X8. E aí, Wellington? E meu parceiro Jeff sem nome lá do Riacho. Ele e toda a sua galera já tá na área. E aí, Marlon dos Vizinhos? Também já tá por aqui na esquerda. E aí, Fiel, põe na vida. Bora, Fiel, segura. Roberto Martins, um abraço pra você. Ele também já tá no som, ele dá valor. Crocodilo pra ele. Minha amiga Jamile, um abraço pra você, Jamile. Ela também tá aqui, né, demais. É Crocodilo. E meu parceiro Burra. E meu grande amigo Tito Pirata também tá no camarote. E aí, Tito? Bora, mauzinho, bora, bora, mauzinho. É agora, já. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. E o meu parceiro Robinho Harry, que você, minha amiga Rose do Ouro. Deixa o namorado. Ele também já falou. A referência chega botando pressão assim, ó. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Essa aqui é do Jonas, ó. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Começou. Ah, hoje é aniversário do meu parceiro Robinho Harig. Parabéns, moleque. E o nosso gangster sem corações também estão na área. Obrigado sempre pela moral. E aí, meu parceiro Sabinho, segura, moleque. Os cara doidos só querem as bandidas. Os cara doidos só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Nossa amiga Laís e Dias. Bandida. Da Bis também tá na área. Aponta pra bandida. E meu parceiro Andrezinho da Trezinho. Que tá do teu lado. Que tá do teu lado. Que tá do teu lado. Fala Melody! Amigo Pop, não ouvi. E aí, moleque? Vi, olha que tá na área, moleque. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti essa. Eu vou esquecer teu nome, cara. Mas não vou chorar. O homem do vidro, rapaz. Pois, não vou desistir. Nunca abandono. Você é meu. Esse moleque é amigo particular. Você é meu. Segura! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. E nosso amigo Fabrício do táxi. Super Hot Baile. Lá da PR, um abraço a você, Fabrício. Super Hot Baile. E agora, como é que é? Viviane Batidão. A mil grau, a mil grau, a mil grau. Bora que tá mil grau, bora que tá mil grau, bora que tá mil grau. E o nosso parceirinho. Ele é só a primeira dama, o homem que comanda. Os bombons do animal, segurinho! É muita pressão do animal! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-5, ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-7, ela quer dar pra bandido, ela quer o malzinho, ela quer dar pra bandido, ela quer o Diego, ela quer dar pra bandido, meu amigo Diego da GDG! E meu parceiro Celo também já falou. Ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu... Bora, Robert, bora, Robert, gente! Bora pra cima, meu fugitivo! E o meu parceiro, o Leonan! Já 80% ele falou. Tá tocando. É, tá na retaguarda, segura! Amigo Del do Beco, também tá na área, segura Del. Mas valioso que nota nossa tropa. Amigo Fabrício dos Põe na Fita. E aí, moleque? E aí, Fiel? Pra cima, pai. E nosso amigo Muralha também, da BDJ. Diego Caçador, juntinho com ele aí. Um abraço do Tinho Pressão. Tinho Pressão. Segura! DJ Mel e DJ Lohan, os DJs referência em produção. Sabe como é, o DJ é moleque doido e tu sabe como é. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem, entra assim, sai molhado, entra assim, lá lá lá. E nosso parceiro Queixinho também tá na área. Na companhia do meu parceiro Fael. Se acaba, vai. E olha quem tá na área, meu grande amigo. Quem é meu grande amigo? Igor Neves. O homem do chute certo. Olha o chute certo no telão aí, ó. O maior site de aposta do mundo. Olha o chute certo no telão aí, neném. Bora, Nilson, segura, garoto. Vai começar. Bater, bater, bater, bola, rebola, rebola, rebola, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater. Amigo Manduca disse, gordo, sempre que eu posso, eu venho. Crocodilo. Agora acompanhado. Crocodilo. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas. Aponta pro teu amigo feio. Moto e as novinhas. E oferece pra ele essa música aí, ó. Aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem embora, vem embora. Que... Esse é o melô do fiel, Suzy. Se eu vou sentar com força, vou sentar com força. Se eu vou sentar com força, mas. E aí, Manduga? Manduga do croco, já na área, ó. E aí, cara, quem é showman? Bora, Sapinho! Eu sou empresário selo da GDG! Moto, as... O Diego também já na área! Eu tenho uma moto! Meu amigo Augusto, velho aguarda! Eu as novinha, bora, mochila! E as novinhas me adoram! As... Só cúpula aí, mano! E as novinhas me adoram! Nosso amigo Didi Dallacoste! E o nosso parceiro Wallace também tá na área! E ninguém me via! Só me dava se eu desse melissa! Eu sou da boca agora! Eu tenho uma moto! Nosso amigo Jamaica Design! Agora, eu tenho... Um dos melhores do estado do Pará! As novinhas aqui do Croco, elas me adoram! E a equipe 5 também tá na área! Bora, equipe 5 pra cima! Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força, hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Eu sou da boca agora. Jogando a mãozinha pra cima! Vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Caqueado, pipirinha. Olha o caqueado no gigado, balançado de dedinho. Vai botando a galera pra dançar, pra dançar, pra dançar. Tá na hora, Fabinho! Gordo, bota na pressão. Só vou sair da festa quando. Pra cima! Gordo, bota na pressão. Só vou sair da festa quando. E aí, neném? Quando eu tiver. Olha o nosso esquece a marcha. Segura, Fabinho! Como é que é agora? Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levantam. Olha quem tá na área. O nosso parceiro Betinho Playboy já tá na área. Segura, Betinho! Hoje eu vou dar-lhe a dentada. Ontem ele curtiu lá em Ananindeua e hoje ele veio curtir aqui no Pombinho. Pra cima, moleque! E toma essa dentada, toma, toma essa dentada. Toma essa dentada, toma, toma essa dentada. Bora de dedinho, bota a bota na pressão. Vai, vai, vai. É agora, é agora. Bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Agora, agora. Os do croco, sequência de ladrão, sequência de pressão. O nosso amigo Ninho Chocolate, sequência de pressão. Quantas minhas, você, o Marcelinho do Hobby. E aí, Marcelinho? O nosso amigo Jefferson Júnior. E o Felipe Cobiçado, os caras que comandam o Hobby. Sequência de pressão, sequência de pressão. E faz, faz, faz. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. O Ricardão Lobo Mal disse assim: eu sou do tempo do Ilha Bela. Eu gosto é da pressão, vai! É a pressão que tá no ar, papai! Não alivia! Deixa na batida, na batida, na batida. Bora de dedinho, vai botando o batidão. O meu parceiro Palito do Estrela do Norte. E a sua primeira dama, Josi, já falaram assim, ó. Vai, vai, já! E a minha amiga Anne? E aí, Anne? Pre, pre, pre, pre, pre, pressão, pressão, pressão, vai! Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. O som voltou, é o poderoso. E aí, Sérgio Gambista? Bora, garoto, bora, garoto, vai, vai, vai, já! Bora, carequinha, showman! Bora, vai, 3, 2, 1, virou! O crocodilo vai te pegar! O crocodilo, o animal vai te pegar! O meu parceiro Wallace Fantasminha! E aí, Wallace? Seja bem-vindo, meu brother! Agora salvo o animal, crocodilo. Pega meu animal. Meu animal e vai te devorar, crocodilo. É, é, é, é, é. É o animal que vai te devorar! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. E nosso amigo Muralha. Bagulho doido. E o meu parceiro Léo Moura também tá na área. Bagulho doido. Segura aí, ó! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Amizade. E o meu parceiro Alanzinho da Lacoste tá de volta. 100% louro, ele falou. Uhul. E meu parceiro Burra, ele também já tá no som que ele dá valor. Crocodilo Prime. E aí, Burra? Ué, Chiquinho, um abraço pra você. Alberto Martins registrando tudo aí, ó. Aí, ó. E no meu telão, o meu parceiro Joel do Gelo, o rei do gelo da terra firme, segura aí, ó! Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece. do super dinâmico. Vou te namorar, te fazer feliz. Porque te amo tanto assim. Dá-lhe uma dentada, meu animal. Fim de semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. O super pop tá tocando e a festa tá louca. Vou te procurar, com você vou dançar. Quero voar com a galera. E aí? Subiu. O meu parceiro Popi da Nike tá no berço, parabéns Popi. Subiu. E meu amigo Safo da GDS. E aí Safo? Subiu. Camila Marquezine. É o águia, é o águia, é o águia. Vou voar com o águia. É o águia, é o águia, é o águia. Vou voar com o águia. E aí meu parceiro Gabrielzinho da TF. E meu grande amigo Xande Sem Freio também já tá na área. E ó minha galera da TF, bora no caqueado, no gingado, balançado de dedinho na pressão. Bora Boninho, bora Boninho, vai, vai. Novinha da zona leste, é maior fodão, a novinha da zona sul, é maior fodão, a novinha da zona norte. Amiga Samara Bárbara, a novinha lá da... Não, Samara Barbosa, maior fodão, é maior fodão. Olha pra cara da nossa tropa, vai com o rabetão. E a sua primeira dama, vai com o rabetão. Tô no chão, vai com o rabetão. Canal Paz também já na área, e as mercenárias. E aí, Unibaixo? Vai, vai, vai. Um abraço do Ginho. Ginho. Vai, senta. Senta. Senta, senta. Segura. Vai, senta. Senta, senta. Vai, senta. Senta, senta. Olha pra cara da nossa tropa, vai com rapidão. E no nosso telão, vai com rapidão. A loja Josi Modas e a marca do momento, olha a Music, diz aí, ó. Tá no telão, no telão, no telão, vai. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão, até o chão. É a marca que veste a mulherada do animal. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma, pra porra nenhuma. Oh, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma. Agora. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você tem R.A. Boutique coração. E a marca Duke Golden apagar. A marca que veste patrocina o Gordo de receber. E nosso amigo Pop, ele já tá na área, diz isso, Dinho aí. O Didi da Corte tá chegando, aniversário do Didi. E vai, já avisou que vai ser aqui no animal. O animal do Pará. Só Didi, você, o Pop e toda a galera aí curtindo o animal. Na domingueira do Bumbinho. Agora vai pegar. Agora vai. Meu parceiro Alex do Vidro. É, moleque. Tava bem viajando, né? Hoje ele veio matar a saudade da aparelhagem que é pressão. Seja bem-vindo. Meu parceiro Sapinho, desde quarta-feira tá no ar. Bora, Sapinho! Bora, Sapinho! Vai, tchau! Put your fucking head! Na batida, na batida, de dedinho, na batida, na batida, vai! Aniversário do Paulinho do Red, a pressão vai subir! Vai, vai! Arrepia, meu animal! E o meu parceiro Paulinho Cachorrinho! O cara que comanda o açougue mais top da Terra Firme! E aí, Paulinho Cachorrinho? Bora que o bagulho... vibração, arregaçando tudo. Você partiu meu coração, e se pra todos não quero mais, não servia. Agora poro. Você, que de mão assim, vai. Não ia andar. Bora, malzinho. Agora vejam só, o bambu. O jogo vira, como esse mundo gira. Não contou que... Amigo David, da família Choque Nelas. Agora tá certo. O poro e o malzinho. Ele mesmo. Ainda tem o sapinho. Esse trio aí, moleque, tá muito forte. Foi de quarta-feira, mano. Agora vai sofrer na minha. Quando é a quarta referência, eles não erram o caminho. Minha amiga Suzy da TF também, bora Suzy! E aí, bagão? É da TF também. Bora virar, vai suma daqui, jeito! O bagal que tá casado, mano. Vai me perdoar, meu amor, porque tá apenas começou. Segura! Primeiro todo! Oh! E ele disse bem casado, meu irmão. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Bota esse mini brute pra funcionar aí, papai. Everybody's going to the party, have a real good time. Olha o drone, rapaz. Meu amigo Diego Caçador, ele é a sua primeira dama. E aí, dona Erika? Tito Pirata, já falou. Agora vai explodir a direita. Vai, já! Os garotos do Red. Como é que é? Os garotos do Red. Do Gola. Os garotos do Red. Parabéns, Paulinho! Vamos detonar. É do Gola. Alô, Armandinho! Pega, meu animal! Vamos detonar os garotos do Red, do Guamá. Já espero. Dá pra galera faz... Um abraço você ali. Os garotos do Red. Quinta na área. Dá pra galera, faz a festa pra galera. A minha equipe bota pra quebrar. Vem chegando, detonando nessa festa. Chegando os garotos do... Vem, Boninho Sassá. Pra cima, pra cima. Pra cima. Pra cima. Qual é a aparelhagem? Qual é a... Crocodilo pra ele. É DJ. Galera, chama essa galera. É? Vamos fazer isso. Vai ser o produtor carioca do Red. E aí, Batistão? Outros do Red. Tá comigo, tá comigo. Outros do Red. Como é que é? Vamos detonar. É do Globo. Apaga, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Guerreiro mostrando como é que é dancinha, ó. Ó, ó, ó, ó, ó. Vai, vai. Agora, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Você é gato guerreiro, meu irmão. Vai, toma, toma, vai, vai. Vai, vai, toma, toma, vai. E aí, Dom? Toma, toma. Amigo Tom, cadê o tchotcho, rapaz? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Não para, gato guerreiro, não para, não para, vai. Um, dois, três, vai. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Bora, Diego, GDS! Toma de tapinha, toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Toma granelada, toma, toma granelada. Toma granelada, vai pinando a granelada. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Agora vem aquela que todo mundo conhece! Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. quem é filho de Deus aí aponta o dedinho direito pra cima. Só quem acredita em Deus aí joga o dedinho direito pra cima. Só quem vai pular o carnaval no bloco Crocoloco joga o dedinho direito pra cima aí, ó. Quem é que vai domingo pra Icoraci no bloco Crocoloco aí? E quem é que vai terça-feira de carnaval pro Palmeiraço das ruas do Juruas com o Trio Tonhão? Joga o dedinho direito pra cima e faz assim, ó. Amores, amores que matam. Pou, pou, tem, tem, pou, pou, tem, tem, pou, pou, tem, tem, pou, pou, pou. Tem, tem, tem, tem, pou, pou, tem, tem, pou, pou, tem, tem, pou, pou, tem. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. DJ quando virou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. DJ Dinho virou de vez. Esquecido, mãe! Escuta minha voz. Eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me machucou. Dinho Pressão. Diga alô, diga sim. Não me deixe falando só. Diga, diga por favor. Quando fui te beijar, quando te abracei, te amei. tantão, vai. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão. E aí, sujo? Apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer adeus. Foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Não é amor. Dark e o Gato Guerreiro, ó. Pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder. Eu vou chamar calor. É a minha XP. Dançando é um escolar. E o Guilherme da motorizada. Apoia a cola. Meu amigo Paulo e a sua esposa. Senta, senta, senta de cabeça, papai. E aí? Senta de cabeça, papai. Dona Ana, né? Senta, papai, de cabeça, papai. Carla. Papai, agora vou lanchar. Eu vou bezerra. A Thalia que é, puro talento que é, pura cultura. O Paulo e Ana Carla, tá certo. No bagadinho, tá? Brincadeira pura, Thalia. Bora, mascote! Vai, vai, vai. Olha o batidão, tá rolando, tá rolando. Bora, mandinho, bota na pressão. Vai, vai, vai, vai, já. E essa amiga, Alice e a Bia das malandrinhas, estão na área. Cantando comigo Tecno Raven. E o nosso parceiro Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade, tá no telão, segura Gilson! A piranha do banheiro adorou um vaqueiro e botou pra quebrar. E a galera do Kumbu, essa galera é velha guarda, desde o tempo do Piriquitaquara, Ilha Bela, bora pra cima, vai! Vai, vai, vai, na batida de dedinho, deixa na batida de dedinho, vai, vai, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai virando, vai virando, vai virando, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira